230 flight deck, flight intersection. Jet Hawk, American 230. Contact you now, this is 2650-126-6-5, if I'm able 1685 or 125.5 American. 78, assina na identificação, desejo chegada Bomé de Ouro, nível 060. Salvador, 1970, se tiver informação, Juliette. 1970, assinando a identificação, dessa chegada bom mais de 1 para o nível de voo 070, reduza para 2509. Reduz 259, desce para 1950, a chegada é a bom mais de 1. 1888, dessa via até 2007, registro 023, autorizado em lento, que foi reporte estabilizado. Rio 5972, adiciona a identificação dessa via, chegada ponte para 3.100, registro no 023. Boa, 023, desce via ponte, direto 72. Ótimo. 3178, autorizado 060. Está autorizado descida via confirmação. Afirmo. Júlio, o voo 1888, só confirmando o procedimento LS WISP para Los Angeles? Sim, X-ray pistando zero. Ok, X-ray, pode executar o WISP, Thiago? 1888, voo para a Vita 366, autorizado o WISP. Autorizado o WISP, voo 1888, tá?

você teste o estrado. TAM 3178, autorizado o pouso, pista 10, vento 180 graus 8 mais, atento em forma ao tráfego anterior, informou o Chico, variação de velocidade do estelo para a próxima pista. Atento, 3178. Voo 970. Voo 970, chama a frequência 1985. 1895, voo 1975. Aqui na frequência, depois está... não há mais aproximações, o que é mais? Salvador, boa noite, voo 970, estabilizado em ANS. Voo 970, ciente. Continua a aproximação, vai autorização de pouso. A aeronave que antecedeu a aproximação foi o início na final próximo à cabeça externa. Gente, vamos acertar. Trolho, eu vou precisar de coordenar com o centro uma prova frente mod, velho. Trolho, show solo 59, táxi à direita, não tem alguma alteração importante em relação à venda da prestação? Tinha uma chuva no inverno, mas não, tá longe de um encher, não teve um encher não. Suficiente, então direita, chama 2-1, são novos, senhor. Seja nova. Autorizado com o pistão 0, vento 180 graus 8 reais. Teve pouso, nota 0, gol 970. Autorizado, né? Mantém o pistão 0. Eu já ganhei, mantém o pistão 0, viu? 4980. Ainda negativo o contato com o centro, chama a mesma frequência 1251 na alterna 1235. 251-2835, ou chama 6313 graus. autorizado o decolar, pistão zero, vento 180 graus, Minas Gerais. 180 graus, decolar, pistão zero, azul, 489, 80. Azul 4980, contato rodar, subiu e saiu da PUCA, nível 350. Via PUCA, 350, azul 4980. Autorizado, aliás, decolar, pistão zero, vento 190 graus, 8 metros. 7305 Decola Zero 8, chama o controle de frequência 1-2-0 nesse momento. 3-0-8-3-3-0-5, obrigado, até a hora. 174. 674, cota aí, por seguro. Afirmativo. Autorizado, por seguro, nível 160, avião risco 33. Aí no grupo direto, decola 10, curva direita, sai decola 1, travo. Aciona 5436, controle 120, posição 8. Autorizado, 60, risco 33, raíra direto. A saída é a Coral 1 no Bravo, 54, 935. 436. 5436, 208 ao controle. Correste um pressionamento. Estava lá nessa. Segurar 9963 para copiar. Está pronto. Autorizado, confiche nível 360, episódio 10, pare, episódio 1 no meio, conforme rota. Decola 910, curva à direita. Saída São João, Líder, Mótica. Aciona 5430 e controle 2018. General 9973, autorizado com fins, meu 360, via Pesolo 10 por base, Pesolo 16, conforme a rota do plano. Decola a pista 10, salvo 1, Leda, Mótima. 5430 transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle de Salvador. Sideral 9973, está no pátio de carga. Correto, funcionamento, senhor Itália. Chame de acionamento. Está pronto, Sideral. De frente para acionar, está autorizado, senhor Itália. Chamada para o táxi, Sideral. Salvador, boa noite, Azul, 4959, autorização para Ilhéus, 940, frente da Alfa. 959, está autorizado para Ilhéus, nível 140, decola da 10 com curva à direita, na saída Coral, 1 Bravo, via Uísque 33, e aciona 5433 no responder, controle de saída 10 nesse momento. Está autorizado para o Ilhéus 140, decolando 10, curva direita, Coral 1 Bravo, via Uísque 33, aciona 5433, chama 208, azul 4959, se possível, a Coral 1 Alfa, para fazer. Aqui só o Coral 1 Alfa, agora. Coral 1 Alfa, o protegimento está correto, chama para o acionamento. Coral 1 Alfa, Para 2016, vista para 2010, autorizado em Leão Sextinho, passo autorizado. 22-2000, 62 apontada. Estou de Salvador, para Patango, Romeu Tango. Direto para Ipe, é porta para descida. Direto para Ipe, é porta para descida, 5-0-0 no pushback, tá correto? Fazer 5-0-0 no portão 1 da guarda, mantendo a posição. Mantendo a posição. 9973, autorizado Lima, tudo bem. Lima 00, final. Autorizado à direita, táxi da ponte feira, pistão 0, faz volta da colagem. Táxi da ponte feira no 0, 4, 5, 0, 0, 1. Mochilela 212, solo 27, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantendo escuta. Alfa Juliette, na 50. É, 2, 2. Salvador, 5972, informação brava, autorização, por favor. 5973, agora minuto. Liberal 9973, autorizado colapso 0, vento 190 graus, 5 nós. Iniciado, liberal 9973. Azul 0001, autorizado Lima, tem puxando 0. Lima 0, 5001, azul. Liberal 9973, decola os 2, 8, chama o controle 1, 0, 0, 8. 208, 9973. Sim, segura 73, vou copiar. 4959, meu teco, aparece a posição da meta. Liberal 9973, contato radar, segura de sair do São Paulo, nível 360. Galeão, nível 340, via Pesúvio 44, seguro no 398-57, conforme a rota. Decola 1-0, curva direita. Saída São Bruno, Leda e Doclo. Aciona 5434, controle 1-2-0 e São Luís. 740, 944, ponto seguro, 398-57, após rota com o de voo. 1-0, São Romano, Leda, Dóculo, 5-4-3-4, 1-0-8, chama pronto, faixa 3, 2-0. Correto, chama funcionário. Chama 2-1-2, próximo Juliette, ingresso esquerda, portão 4. 0-0, no pronto. Deixa eu aguardar. Eu vou autorizar do colapso 0, vento 1-9-0 graus, 4-9. Iniciando 5001. Salvador Azul 2774 para o posicionamento 3 Lima. Azul 2774, coordene com a equipe de pátio, a aeronave da companhia que iniciou já na 3 Lima. Faça os pushback em coordenação e chame para o táxi. Chamará para o táxi. Eu vi 5972, abaixo 3, 6, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 firme no centro do Paz 3, aguarde. Tacho. 25001, decolas 3-1, controle frequência 0-0, esse é o último agora. Alves 08, boa noite, 5-0-0-1. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, Silvio 101, nível 320. Aqui é em ascensão para o 320 na Sango 1. Pronto para o táxi com 54 a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 40. Azul 459 é autorizado, táxi, via pátio, índia, não pode esperar champanhe para decolagem. Pátio índia lá, pronto, decolagem, já mandou 4959. Contando com a equipe de pátio, assim que a aeronave azul passar agora em acalto, pode deixar seu pushback. Vou intercalar com a outra aeronave, já conseguiu o mesmo setor de saída para evitar restrições. Inicie o pushback para o táxi, 5962. Muito obrigado. Coordenação, passando até retaguarda, vai iniciar. Muito obrigado. 2764, está autorizado já o push no seu setor aí, vai ser o número 2 no táxi, após o pushback, chama o contato aberto. Alinhado do colapso 0, vento 190 graus, 4-9. O VLE é decolar, está 1-0, azul 4-9, 5-9. Estapa. Autorizado. Direto em Estapa. Liberal 9973, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1235. 251-235, obrigado. Eu no 723, desça para 25006. Informação de tráfego, que é a posição de 2 horas em 5 milhas rumo nordeste, passando agora em descida até 1510, em Papa Alfa 34. A 2500, direto para a 7503. No 723, 25006, autorizado Zona e MS X-Train, reporte estabilizado. Agora estabilizado. Pátio e Táxi Índia, chama o ponto de espera contra a decolagem. Táxi Índia, chama ponto, 1-0 para a decolagem. Azul 4959, decolas 3 milhas, chama o controle 2-0, comissão 8. 208-4979, boa noite. Salvador Azul 2774, com 49, 49 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Vitória. Está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, seguindo o 727 da Rio, informa o ponto de vera ponta da coragem, no Azul 2774. Seguindo 727, informa na ponta. Azul 2774. Seguindo 723. Seguindo 723, chama a torre frequência 1995. Seguindo 723. Abadão Ramiro Tango Golfo, reporta visual com campo. 7 é 4, avisar o campo, Luta Golfo.